ドラゴンボールスーパ ー、カカロットとは違う俺様の新たな力、解くと味わうがいい。この後すぐだ。 A sobrevivência dos universos depende do resultado final do Torneio do Poder. Em jogo já só restam dois universos, o 7 e o 11. Ambos continuam numa feroz luta pela sobrevivência. No decorrer do atual combate, o Vegeta desafiou o Jiren. Eu vou mostrar-te que também te posso derrotar, Jiren! Espera aí que já vais ver! Golpe final! O poderoso ataque do Vegeta atingiu o Jiren. No entanto... Sabes, Vegeta, o teu ataque até me surpreendeu. Vegeta! Qual será o destino de cada um destes dois universos? De corpo e alma, libertação total. Son Goku e Vegeta. Vegeta! Ai, guerreiro! Vai dormir! O Jiren é um guerreiro notável! Vegeta! Ele deve perceber que é uma grande honra ter sido tratado por guerreiro pelo Jiren. Ah, o Jiren finalmente reconheceu o Vegeta como guerreiro. Ele está a enaltecer a coragem que o Vegeta teve de dar tudo o que tinha contra ele. No entanto, devo reforçar que o Jiren continua em vantagem. Devem achar que são bons. Ei, guerreiro! Dorme! O Jiren é o máximo! Sim, o máximo! Oh, Vegeta! Eu consigo sentir, Jiren. Tu ainda não estás a lutar com a tua força máxima. Eu vou avançar. Jiren! Que faz aqui, Son Goku? Está na altura de acabar com isto. Esta é a verdadeira força do Disco dos Soldados do Orgulho. Estás a ver como é? Diz-me, é essa a força máxima que os soldados não sei de que a têm? Ah? Ele não sofreu praticamente dano nenhum. Como é que é possível? Como é possível? Isso é uma coisa que gostava eu de saber. Tu achas mesmo que me ias conseguir derrubar com um ataque desse nível tão fraquinho? És mesmo irritante, tu! Os da Justiça! Justiça! Peço desculpa, 17. É melhor não tentarmos lutar em equipa. Como nunca lutámos juntos, é difícil coordenar os nossos movimentos. Da maneira como lutamos, nem sequer devemos conseguir tirar proveito da superioridade numérica. Então, como é que fazemos? Cada um pode fazer o seu papel de uma forma simples. Eu mantenho-o imobilizado. E tu aproveitas essa oportunidade temporária para nos derrubares aos dois. Sim, entendido. O que é que aconteceu ao outro? Eu deixei-o para trás. Apanhei-te! Son Gohan! Não! Esta foi por pouco, hein? Fazer que eu não percebo. Está a calcular a distância para lutar contra o Jiren. Nem a bola de energia, nem o golpe final resultaram. Ataques a longa distância também não. Só resta atacar a queima-roupa. Mas por outro lado, não se pode atacá-lo de forma precipitada. Ele deve procurar usar todos os truques que conhece para criar uma pequena oportunidade e atacar. Mas a questão é como é que se cria essa oportunidade. O que será que o Son Goku está a fazer? Ele aproxima-se e depois foge rapidamente. Talvez seja um plano. Talvez, talvez. Yeah. parecem minas terrestres. Era isto que o Son Goku pretendia. Ele usou uma sucessão de teletransporte para conseguir espalhar explosivos de energia pela arena. Se ele conseguir abalar o Jiren um pouco seja com estas explosões, poderá conseguir uma oportunidade de ataque. O Son Goku apostou tudo neste grande momento. Por cima de ti, cachalota! Ele está mesmo lá em cima! Ele saltou no momento em que as explosões ocorreram. Círculo implacável! Círculo implacável sextúplo. Toma! Boa, boa! E então? Círculo implacável sextúplo. Toma! Son Goku! Ele usou a mesma técnica que usei daquela vez! Muito bem! Boa jogada, Son Goku! O Jiren não vai perder tão facilmente! Podes ter criado uma oportunidade, mas não é assim que vais derrotar o Jiren. Sim, eu sei disso. Ali vem ele. Foi ali que eu estive a colocar umas armadilhas ainda há pouco. Ele está a avançar pelo meio daquelas explosões todas. Que monstro! Sinto a energia dele aumentar cada vez mais. Já passou muito, mas mesmo muito tempo desde a última vez que eu o vi assim. Ah! Finalmente começou a dar um lamiré das suas capacidades. Mas que técnica é aquela? Isto a mim não parece motivo para tanta admiração. Para o Jiren, tratou-se apenas de um soco. Até hoje, eu nunca tinha sido atingido por um ataque tão forte quanto este. Tu tens mesmo uma força descomunal. Mas eu não posso dar-me ao luxo de ceder. O cachalote tem razão. Agora eu conheço perfeitamente a dimensão da tua força. Mas eu também sei que vou ter de te ganhar para eu conseguir chegar às super bolas de cristal! Vamos lá, Jiren! Libertou todo o poder que tem dentro dele. Mas se isso não for suficiente... Um de nós vai acabar por ser derrotado. Por isso eu nunca vou ser capaz de cumprir a minha promessa. Não te preocupes que eu vou vencer. E vou usar as super bolas de cristal para vos conseguir ressuscitar. Hã? A nós, Vegeta? Eu tenho de cumprir a promessa que lhe fiz naquele dia. Por isso é que vou superar todos os meus limites à minha maneira. E depois eu irei derrotar-te, Jiren! A energia do Vegeta! Que poder incomensurável é aquele? Não é igual ao poder azul que tinha. O que é? É uma coisa incrível! Afinal, parece que o Vegeta também arrebentou o seu casulo. Desta forma, percebe-se que ele conseguiu acumular um poder que supera em larga escala o seu anterior super guerreiro azul. Isto é tudo o que eu tenho! Jiren! Aquele é o poder do Vegeta. Ele tem um poder que ultrapassa limites. Vamos a isto. Continuem! O ataque simultâneo. Aqueles dois estão a tentar combinar as forças. Os ataques deles estão cada vez mais aguçados. Boa tática. Estão a fazer pressão sobre ele. Sim, com os ataques combinados conseguem fazer isso. O Jiren está a começar a quebrar o ritmo. O Son Goku e o Vegeta não formam uma conjugação de forças que funcione na perfeição. Ironicamente, é o que acaba por criar mais confusão para o Jiren. Exatamente. É assim que o vamos conseguir derrotar. O contra-ataque contra o Jiren está a começar. O Son Goku desafia-o para um confronto frente a frente, enquanto o Vegeta convocou toda a sua força. Este poder que quebra todos os limites vai complicar as coisas para o Jiren. Mas será que tudo isto será suficiente para o Son Goku e o Vegeta conseguirem derrotar o Jiren? Faltam 7 minutos para o torneio do poder terminar. Olá, sou eu, Son Goku. Enquanto o nosso combate contra o Jiren aumenta de intensidade, o Son Gohan enfrenta dificuldades ao lutar contra Dispo em modo super velocidade. Freezer entra em cena com a sua gargalhada misteriosa e Son Gohan coloca a sua estratégia contra Dispo em ação. No próximo episódio de Dragon Ball Super, um violento e esmagador ataque. O confronto final do Son Gohan. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.